Bordo, Mondeo está 3170, visual baixar travado. Livre pouso, pista 10, 21, 0 graus, 09. Livre pouso na 0, 3170. Andrés 170, Saúde 45, libera a direita, mantém minha escuta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, porção 8. Escuta, Alfa Juliette, pro 08 para 3170.